Identificação autorizada a chegada do MED 1, desça para o nível de voo 050, o ajuste no 015. Bom dia, tá? 3601, na informação Kilo, posição 05, para São Paulo, 360. Bom dia, Kilo, confere. São Paulo, aguarde de falar que o 360, eu tenho, posição até 360 já aprovado. O senhor está ciente que a pista 028 abrirá somente aos 45 desta, não? Afirmativo. Pronto para copo, então? Pronto. 3601 autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, via rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 360. Saída Anvo 1, transição Motiva, que está em uso 10. correção, decola pistão zero. Transpondero 5550, frequência do controle de Salvador, 119 decimal 8, 3601. Autorizado São Paulo, Serra Bravo de Serra, Papá, é da Tango 1, Motiba, Pesoluno 0, Papá, Pesoluno 6, Posmo, 5550, 198, controle, 3601. 3601, negativo, Sango 1, Motiba, saída Sango 1, transição Motiba. Sango 1, Motiba. Negativo, Sango 1, Motiba, saída Sango 1, transição Motiba. Possível copiar. A saída Sango 1, transição Motiva. Negativo Sango 1, Motiva. Saída Sango 1, transição Motiva. Agora copiado. Sango 1, Motiva. Da 3601. 3601, negativo Sango 1, Motiva. Saída Sango 1, transição Motiva. 138, mandei a controle. Negativo Sango 1, Motiva, saída Sango 1, transição Motiva. Sango 1, transição Motiva. Correto, cotejamento, TAN 3601, portão 5, chame pronto para o pushback acionamento. 761, Jacinda, mansão Vila, autorização, Galeão. 9761, bom dia, Galeão, aguarde coordenação, Kilo confere, prepare por gentileza a saída Tango 1, transição do Oclux. Tango 1, transição do Oclux, sim. Só autorizar o procedimento da 32, parabéns. 1, senhor Serra, Alfa November, Victor Oscar 1. Salvo 1, senhor. 2, Salvador, TAM 3399, informação Kilo, Pata São Paulo, Guarulhos. Kilo, confere TAM 3399, por gentileza, prepare a saída Sanovo 1, transição Motiva, é o número 2 para a cópia. Aguarde a cópia TAM 3399. Salvador, bom dia, o Gol 9744, tá bom, cópia Guarulhos, 7 da Kilo. 744, bom dia, Guarulhos, guarde cópia, o número 3, prepare a saída Sanvo 1 no transição Motiva. Sente, número 3, aguarda então Sanvo 1 no transição Motiva, Gol 9744. Pronto para cópia? Abriu para você. 761, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 380. Saída Sanvo 1, transição Doclo, pista em uso 10. Transponder 5565, frequência do controle Salvador 119, decimal 8, Gol 9761. Hoje, autorizado para Galeão, Nimbo 320, conforme rota do plano de voo. Recomendado no 0, no perfil da saída, salvo 1, Sierra Alfa, Lima, Dutro, Ossa, 1, Doclo. 5565, 1098, Gol 9761. 9761, negativo, salvo 1, Doclo, é a saída Sanvo 1, Sierra Alfa, November, Victor, Oscar, 1. Transição Doclo, Delta Oscar Kilo Lima Uniforme. Terra Alfa, novembro do Oscar 1, Doclo, Delta Oscar Kilo Lima Uniforme. O nome 61 se encontra no gate 9. 9761, ciente, gate 9, negativo Sanvo 1, Doclo, saída Sanvo 1, transição Doclo. Ô Gol, se você não falar o nome transição, você não sai daí hoje não, viu? Sanvo 1, transição Doclo, Gol 155-9761. Reto cotejamento com 9761, no portão 9, chame pronto para o pushback acionamento. Ok, obrigado. 2, Salvador, Alcântara 2, 138, 16, tráfego ainda não avistado. Reporto que agora a hora certa aos 4-2, a pista será liberada somente aos 4-5. 238 também, chamado de pouso aos 4-6 agora. Alô, senhor, continue a aproximação, aguarde a operação de pouso. Sim. 3399, pronto para cópia? Prossiga até 3399. 3399, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via Perzulu 10 até Tango Bravo Eco, nível de voo 340. Saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso 10. Transponder 5564, frequência do controle Salvador 119, decimal 8, TAM 3399. Autorizado Salvador Guarulhos, via Amplos Rubens até Tango Bravo Eco, nível 340, saída Sanvo 1, transição Motiva 5564, TAM 98, TAM 3399. O protegimento está 3399, no portão 7, chame pronto para o pushback acionamento. Da 3399, sim. 9794, pronto para cópia? 9744, está pronto, corta para você. O 9744 autorizado pela Sierra Bravo Golf Romeo via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 380, saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso 10, transponder 5563, frequência do controle Salvador 1-19-8, gol 9744. Tente, gol 9744, autorizado Guarulhos, conforme rota do plano, nível 380, saída São Paulo, transição Motiva, decola da 10, transponder 5563 e o controle 1-19-8, gol 9744. Neto, cotejamento 9744, portão 8, chame pronto para o pushback e acionamento. Eu mandarei pronto para o pushback e acionamento no portão 8, do 9744. 2896, Neto, que liga agora no 015 em meio minuto a pista celebrada. 1095, 7386, pode só confirmar a iluminação da pista? Pista 10. Alvarizamento da pista, senhor, não está ligado. Obrigado. 386, pouso autorizado, pista no zero, vento calmo. Autorizado, pouso na 10738 na meia. Aprovado, chame táxi, tá? 3601. Na no meio, no som aos 4-5, libera a pista próxima, interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso, taxi Juliette, nesta frequência, chame. Sim, direita, Alfa, chama para ingresso, 3-2-1-2. Salvador, Roxa 6075, informação Lima, autorização Serra Bravo, Serra Papá. Roxa 6075, Lima, confere. 360 tem aprovado para São Paulo, o senhor está pronto para 4? Afirmo. Roxa 6075, autorizado para Serra Bravo, Serra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso 10, transponder 5575, correção. Transponder 5571, frequência do controle Salvador 119.8. Serra Bravo, Serra Papá, autorizado, nível 360. Decolamos na pista 10, Sanvo 1, Motiva, conforme a rota do plano de voo. 5571 é o nosso transponder 198 a bordo. Chinema 075, negativo Sanvo 1 Motiva, saída Sanvo 1, transição Motiva. Sanvo 1, transição Motiva, posição 3, Roxa 6075. Correto, cotejamento Chinema 075, portão 3, chame pronto para o pushback, acionamento. 18-16, observando a base da companhia, efetuando o pushback, agora ingressando no pátio 3, com segurança, ingresso Juliette aprovado para a remota do pátio principal, atento ao sinalizador naquela remota, com 3-8-16. Gente da aeronave da companhia, prossegue via Juliette até a remota do pátio principal, 3-8-16. Salvador, voo 9744, está 28 para o meio, está em estacionamento. Então, 8 aguarde aproximadamente 2 minutos para o push start. Vende, aguardando, 9744. Salvador, voo 97619, pushback em estacionamento. Enviado número 2 no setor, aguarde aproximadamente 6 minutos para o push, gol 9761. E aí seria como fazer simultâneo com 8? Gente, por gentileza, entre em contato com a equipe de solo, pergunte se há possibilidade de simultaneidade com 8, do 8 a 9, senhor, por gentileza. Ok, tá aí, desculpa, foi dentro de 3-0, pushback no 7, possível tem que fazer conexão com 7, 8 e 9. 7, eu acho. 3601, por gentileza. Para o caixa 3601, 3601, táxi aprovado via pátio principal Índia até o ponto de espera pista no 0, Kenegal no 0 no 5, chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, então 3601. Portão 8 aprovado, pushback acionamento, chame pronto para táxi. Pesado, portão acionamento, do 7-4. O gol 9761 recebeu alguma posição do solo, não? Não, negativo. A gente então aguarde o número 2 para pushback no setor. Autorizado alinhar e decolar da pista no 0, vento 180 graus com 04 nós, que negalo 0-15. Salvador, voo 9744, está pronto para o táxi, viu? Na borda, 4819, que é o Sonoterra. 419, Galeão, por gentileza, confirme 1955. Afirmativo, 1955, por favor. Obrigado, voo 9744, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera pista no zero. Querengal no 015, chame pronto para decolagem, posso esperar pista no 09744. Esse via pátio principal Índia, chamarei pronto, ponto de espera da 109744. No portão 9, aprovado, pushback, acionamento, chame pronto para o táxi. Autorizado, pushback, acionamento, táxi, 3601, decolado aos 5.6, chame agora o controle Salvador, frequência 119.8, bom voo. Salvador, 198, no contato radar na decolagem, subiu para nível de voo 360, redação, voo não autorizado, guarda-lita. Espera da 90, pronto, 9744. 9744, autorizado alinhar e decolar da pista no zero, vento 170 graus com 03 nós. Aqui decola da 90, pronto, 9744. Aguarde para o posto 6075. 6075, para o táxi, voo 9761, 68 a bordo. Alternando com pins, autonomia 0310. Voo 9761, no táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera, pista no 0, Kenegal no 015. Chame pronto para decolagem, ponto de espera, pista no 0, voo 9761. Positivo, táxi via pátio. 399 em coordenação com a equipe de solo, após a passagem do Boeing da voa à cauda, em direção ao ponto de espera, o senhor tem livre puxa acionamento no 7, chame pronto para o táxi até 3399. Livre puxa até 3399. Após a passagem do 37 da Golf, senhor. Nosso colega da Gol vai iniciar o posto da 3399. Salvador, tem alguma previsão para o 6075? Aproximadamente mais 4 minutos. Voo 9744, decolado 01, chame agora o controle Salvador, frequência 119.8, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Na festa. Terminal 238. Bom dia, controle do 944, na festa. Voo 9744, contato com a Moderna Decolagem, suba para nível de voo 380, sai da São Voo 1, após 2000 pés, voa Leda. Gente, voa 200 após 2000, vida para 380, na pés 4. Circular, pistão no 0, vento calmo, que negou no 0 no 5. Ativa no 0 no 5, autorizado alinhar e decolar 1 no 0, voo 9761. Para destino, solicita para 180-9744. 9744, livre desvio, após desvio, valeu. Após, beleza, obrigado. Informe 9744. Morte, vou no 229. 229, na escuta, Braco. 19910. A gente lá 19010, call identification, clear Bombed 1 arrival, descent flight level 050, KNH 1015. Ok, clear to Bombed 1 arrival, flyer 050, KNH 1015, Argentina 19010. Portão 3399, para táxi, 182 a bordo, 3 horas e 52, alternativa Galeão. Portão 3399, táxi aprovado via Pátio Índia até o ponto de espera pista no 0, que é negar no 0 no 5. Chame pronto para decolagem de ponto de espera pista no 0, 3399. Prova táxi até o ponto de espera 1 no 0, via táxi. Pátio e Índia, Lutana 3399. 761, decolado 05, chame agora o controle Salvador, frequência 119.8, bom voo. 198, com serviço 797. Puxa na linha 075, em coordenação com a equipe de solo no portão 3, após a passagem do Airbus da TAM à cauda em direção ao ponto de espera, Se tem nível puxa, acionamento chama o próprio táxi, o chama é 075. Uno 229, pronto. Suba para nível voo 380, sai da São Bruno. São Bruno, subindo ao 380, voo 97 mil. No 229 para 4. Após desvios, vou ligar. Após desvios, levou 97 mil. Cada um no zero, pronto para decolar. 3399, autorizado alinhar e decolar da pista no zero, vento 110 graus com 029. Livre de rolagem, pista 10 para o trem 3399. Voo 9744, chame o centro Recife na frequência 128.35, alterna 123.8. 2835, 238, bom dia. Bom dia. Quarenta, 124, Serra Bravo, Golf Lima, confere. Prova de Doclo. Faz utilização do centro, Gol 9761. Aguarde. 3399, decolado ao 09, chame agora o controle de Salvador, frequência 119.8, da Golf. Prossegue com controle, frequência 119.8, até 3399, bom dia. Controle Salvador, Plano 3399, transfere, passa agora 1700 pés, saída Sambo 1, transição ótima. Plano 3399, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída Sambo 1, autorizado voar Leda. Partida presente, voando Leda, Plano 3399. Argentina 19010, clear final ILS X-ray, runway 10, descend 2000 feet, KNH 1015, report when established. Clear X-ray, runway 10, descend down to 2000 feet, units 1015, call you established, Argentina 19010. 29761, chama centro Recife na frequência 12835, alternando 23.8. Centro Recife, 2835, terra 238, no Gol 9761, no Bandir. No plano de voo, nível 360, saída Sambo 1, transição ótima. Decola da pista 10, aciona 5574, controle 198, Gol no 229. Reto cotejamento, Gol no 229, portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Chamará. Panema 075, autorizado a decolar, pista no 0, vento 1, 10 graus, com 02 nós, que nível no 0 no 5. Salvador, bom dia, voo 1961 no sentido da Lima. Autorização da Leão. 1961, aguarde um minuto por cópia. Andando. Puxa número 075, decolado ao Zuno 3, chame agora o controle de Salvador, frequência 119, decimal 8, senhor, bom voo. 198, obrigado, bom dia, boa semana. Bom dia, Oxanay 6075, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, saída de São João 1, autorizado voar Leda. Direto Leda, Oxanay 6075, subindo ao 360. Pronto, 4, 961. 1961, autorizado para Sierra Bravo por Lima, via rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 360, saída Sanvo 1, transição Doco, pista em uso 10, transponder 5573, frequência do controle Salvador, 119, decimal 8, voo 1961. Autorizado para Leão, nível 360, via rota do plano de voo, decola da 10, Savo no... Estamos no 1, transição Doco, 573, o transporte 1198, é o controle de Salvador, 1961. Certo, cotejamento, 1961, na remota do pátio principal, chame pronto para o pushback acionamento. Camarada pronto, 1961. Salvador, bom dia, Azul, Alfa Yankee Romeo. Alfa Yankee Romeo, bom dia, prossiga. Alfa Yankee Azul, Romeo, conta aqui no pátio 3, está se tratando de rebote para o pátio principal. principal, ponte 8. Alfa Yankee Romeo, autorizado o início do reboque. Chame no pátio 3, pronto para ingresso na parte principal, Alfa Yankee Romeo. Alfa Yankee Romeo, reporte para lá. Chama agora sobre Recife, frequências 128, decimal 35, alternativa 123, decimal 8, Dan 3399. Bom dia, o Dan, Papa Romeo, Mike Alfa Sierra. Para controle. Mike Alfa Sierra se encontra posicionado no, na remota, remota 12, solicita, ou então, remota 14, solicita autorização para o pátio 1, posição 09. Nós encontramos na frequência do controle Salvador. Torre em 18.95. Certo. Solo é Dan, Papa Romeo, Mike, é você? Argentina 19010, complete final ILS approach, contact tower in 118.995. Complete approach, tower 118.995. Argentina 19010. Mike Alfa Sierra, o senhor é o número 2 no reboque para esse aguarde, Mike Alfa Sierra. Gente, no aguardo. Solo, corrijo, torre, Golo 229, no gate 4, puxa acionamento. Show profado, chame táxi, Golo 229. Autorizado, chamando o táxi, 229. Rio 86075. Rio 86075. Pode coordenar para nós, vamos direto à posição Mótiva, por favor. Aguarde. Na Inês, X-Ray, na Guarda, igual tiro. Morning Go, correction, Argentina 19010, I have insight on final QNH 015. You're clear to land runway 10, wind is 170 degrees, 02 knots, Argentina 19010. Clear to land, runway 10, Argentina 19010. Bom dia, Argentina 6251, formação é a ciência das funções, solicitando nível 340 para Guarulhos. Argentina 6251, eu tenho 360 já aprovado para Guarulhos, aguarde cópia, a provável subida é a Sanvo 1, transição Mótiva, senhor. Posição, aceita o nível que está proposto aí. E está voando a guarda 6251. 6075, chame Centro Recife na frequência 12835, autônomo 238. 2235, 238, obrigado. taxi, gol 1229. 173 a bordo, 3:30, Altena Galeão. 1229, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera pista no 0, que é legal no 0 no 5. Chame pronto para o decolagem, ponto de espera pista no 0, gol no 229. Freeway táxi, chamará ponto do gol 229. Continue 910 on the ground at 21. Locate the runway in the next intersection to your right. Then taxi via Alpha and hold short taxi Juliet on this frequency, Argentina 9010. Okay, maintain this frequency, locate via next right, taxi via Alpha and hold short Juliet, Argentina 1910. Ponto de espera pronto, Bruno 229. 1229, autorizado alinhar e manter a pista no zero. Alinhar e manter no zero, 229. Decolar da pista no zero, vento 160 graus com 03 nós. Livre de decolagem, com 1229. Continue 1910, cleared to enter tax free Juliet to stand 11, stand 11, Argentina 1910. Ok. Taxi by Alpha, Juliet, gate 11, Argentina 1910. Alfa, Yankee, Romeo, mantenha a posição no pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal. Yankee, Romeo, copiou? Alfa, Romeo, na escuta. Yankee, mantenha a posição no pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal, Alfa, Yankee, Romeo. Alfa, Romeo, ciente. Decolado aos 24, chame agora o controle Salvador, frequência 119.8, com voo. Contato radar na decolagem, suba para nível do 360, seleção voo 1, até 2.000 pés, voo líder. Obrigado. O 1961 na escuta do Sono Salvador. 961 na escuta, professor. 1961, poderia confirmar quando vai pedir para o pushback, senhor? Eu estimo em mais 5 minutos, senhor. 5 minutos, grato. Obrigado. Romeu na escuta da torre. Alfa, Romeu na escuta. Alfianco Romeu, o senhor logo após esse argentino que está passando à frente, o senhor tem condições de agilizar até o portão 8? Eu tenho uma aeronave na remota que vai pedir push daqui a aproximadamente mais 3 minutos. Tem sim. Então, por gentileza, a retaguarda desse argentino agora ingressa agilizando na medida do possível.